Eu queria abrir com vocês em Atos, capítulo 9, do 1 ao 7. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigindo-se ao sumo sacerdote. Pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vindo do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Vamos orar? Senhor, eu peço a Ti que me guie, Pai, nesse sermão, para que o Senhor possa operar em nossos corações, com sua maravilhosa graça e misericórdia. Me ajude, Pai, me ajude. Fale conosco, fale comigo novamente. Em nome de Jesus, amém. Sabe, tem três perguntas que são difíceis de responder, acho que para todos nós. Talvez, para mim, as mais difíceis. Talvez sejam as mais difíceis para todos. Mas quem sou eu? Eu estou aqui para fazer o quê? E para onde vou? São perguntas difíceis de responder. Acho que durante a vida inteira são difíceis de responder. Mas quando chega o momento de decidir tomar um passo de liberdade, quando você vai sair da sua casa, quando você vai, sabe, se tornar independente na sua vida financeira, ou quando você vai casar, acho que durante a vida inteira, né, você começa a tentar responder essas perguntas e elas são bem difíceis de responder. Eu acho que terá pessoas que nunca vão encontrar essas perguntas, essas respostas para essas perguntas. Eu conheço pessoas que, para eles, a felicidade não é uma felicidade plena, é temporária. Então, então enquanto eu estou casado, eu estou feliz. Enquanto a minha filha está pequena, eu estou feliz. Enquanto isso está assim, desse jeito, eu estou feliz. Enquanto eu tenho um carro, o carro é novo, tem cheiro de zero, eu estou feliz. Enquanto... Então é sempre algo temporário, e sempre algo que você sempre está perguntando. Sempre está perguntando: o que que eu estou fazendo, para onde eu vou, quem sou eu? E nós temos aqui um cenário de alguém que era assim, Saulo. Saulo, a razão de viver dele também era algo temporário. E ele, neste momento, ele estava correndo atrás de cristãos, pessoas que viviam o caminho, que considerava inimigos dele, para o matá-lo. Ali estava a satisfação dele. Ali estava a razão de fazer ele feliz. Tanto que, se você ler o capítulo 8, verso 1, ele estava ali diante do assassinato de Estevão, e ele consentia com aquilo. Ele se satisfazia naquilo. Provavelmente ele narra isso para Lucas, provavelmente mata a vida dele, porque talvez ali naquele momento ele encontra a razão de viver. Ele olha para aquele extermínio e ele olha talvez ali uma motivação para viver, para a vida dele. E nessa ânsia de correr e perseguir atrás dos cristãos, ele gasta tempo, ele gasta dinheiro, ele gasta a sua vida. Ele gasta a sua vida nisso. E é interessante que, para alguns homens, a causa da vida se confunde com a própria vida. Essa semana eu estava vendo um rapaz e eu estava pensando: ele deve estar triste, cara. Ele deve estar muito triste, não é possível. Ele é uma pessoa bem para cima, para frente, assim, né? Só que acontecem algumas coisas na vida dessa pessoa que se confunde com a vida dela. E essas coisas estão desmoronando, então a vida da pessoa está desmoronando junto. Porque às vezes a causa da sua vida, aquilo que você leva como causa e motivação para viver, e você passou tanto tempo envolvido naquilo, construindo aquilo, que isso acaba se confundindo com a sua vida, porque na verdade é a sua vida. Então, você está empenhado em algo que há anos você está empenhado nisso, e isso acaba se confundindo com aquilo que você... É sua história. É sua história. Os seus estudos. O seu casamento. Sabe, aquilo que você demorou anos para construir. Eu fico pensando em algumas pessoas que demoraram anos para construir uma casa, uma fortuna. A gente estava assistindo um filme ontem, né? De alguém que demorou não sei quantos anos para construir algo. E que de repente vem a guerra e acaba com tudo. O cara perde tudo. Perde o dinheiro, perde tudo. O cara era milionário, mas veio a guerra e acabou com tudo. Acabou com a vida do cara. E tanto que o cara teve que reconstruir de novo. Do zero. E nunca vai chegar aonde ele estava. E nem chegou. E você é empenhado nisso. E nós temos aqui um relato de alguém que a história dele, a causa dele se confunde com a vida. Tanto que logo após, né, esqueci o nome da pessoa, Ananias fala: Senhor, eu tenho ouvido dele. O que você tem ouvido dele? Que ele é um assassino. Que ele é um exterminador de cristãos. Que ele é um cara bem sucedido nisso. Ele está vindo para cá e vai me matar. Quando as pessoas lembravam de Saulo, lembravam de tudo aquilo que ele fazia. O escritor do Monge, no Executivo, ele diz que você não é aquilo que você pensa, você não é aquilo que você fala, você é aquilo que você faz. Então, pensando em Saulo, quem é Saulo? Um assassino. Quem é Saulo? Um assassino. Qual que é a razão dele de viver? Matar pessoas. Exterminar os cristãos. Porque isso para ele era algo certo. Qual que é a razão? Onde que ele se encontra a felicidade? Quando ele vê alguém, um cristão morrendo. Quando ele viu Estevão morrendo, isso, sabe, provavelmente encheu o coração dele de motivação. Quando ele via um cristão sendo martirizado, provavelmente isso enchia o coração dele de motivação para seguir em frente. Era essa a missão dele. Todos nós estávamos que nem Saulo. Todos nós estávamos assim. Ou estamos assim. Todos nós estávamos ou estamos assim. Perdidos. Sem saber quem somos. Perdidos. Em um caminho. Em uma viagem, tanto que no verso 3 fala assim, em sua viagem, em seu caminho, naquilo que você acha que você deve seguir, naquela maneira de você pensar, segundo o mundo, ou segundo a sua carne, segundo o seu coração, em seu caminho, aí você pensa, talvez você nem sabe para onde você está indo, mas todos aqueles que estão em um caminho que não é Cristo, estão a caminhos largos do inferno. Não existem vários caminhos que dá no mesmo lugar. Não existe isso. Na verdade, existe. Vários caminhos que dão no inferno. Então, dependendo do caminho que você está indo, você não está caminhando o caminho de Cristo, você está a largos do inferno. Mas você está ali caminhando... Você está ali vivendo, você está ali investindo tempo, você está ali investindo dinheiro, você está ali investindo sua vida. Em um caminho, perdido. Achando que está certo. Porque ele achava que estava certo. Ele achava que estava certo. Tanto que Jesus, em João, capítulo... Perdido aqui... João capítulo 5, 39 e 40, ele fala de pessoas que nem ele conheciam as escrituras, porque Saulo conhecia as escrituras. Ele era judeu, Ele estudou com os melhores. Ele conhecia. Talvez ele conhecia. Ele aqui já nessa época provavelmente conhecia melhor do que a gente. Com certeza conhecia melhor do que a gente. Conhecia a história melhor do que a gente. Conhecia as escrituras melhor do que a gente. Contudo, ele não queria. Ele não queria vir a Cristo. Contudo, ele não queria vir a Cristo. Para ter vida. Ele conhecia muito bem. Sabe, nenhum de nós aqui é um grande teólogo. Mas todos nós que conhecemos a palavra. Mas será que isso contudo cabe a nós também? Porque isso contudo cabia a ele. Não era uma pessoa leiga. Não era alguém que não conhecia. Era alguém de coração duro. É alguém com coração cauterizado pelo pecado, cauterizado pelo ódio. Porque Saulo era cheio de ódio no coração. Ele odiava os cristãos, ele tinha ódio no coração. E ali, cavalgando a caminho de Damasco, ele foi enviado. Na verdade, nem foi enviado. Ele pediu cartas para os sumos sacerdotes para poder matar. Ele estava sendo enviado segundo o seu próprio ódio. Segundo a sua própria fome de sangue. Ele era alguém enviado. Ele é alguém que... Não era alguém preguiçoso, que dormia na cama, queria uma rede, não. Ele é alguém que pegava na espada e vamos em frente. Era alguém ambicioso. Alguém obstinado. Alguém que tinha uma missão e queria cumprir. E queria cumprir a qualquer custo. Ele queria exterminar os cristãos da face da terra. Esta era a missão dele. Esta era a sua viagem. Todos nós, querendo ou não, estamos em um caminho. Estamos em uma viagem. Qual é a sua viagem? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Para onde você está indo? Conversa com as pessoas, sabe? Elas estão revoltadas. Elas estão revoltadas. Você não pode falar de política com as pessoas mais hoje em dia, porque senão elas batem você. Elas estão preocupadas. Elas estão preocupadas com a vida financeira. Elas estão preocupadas com o rumo que a política toma. Elas estão preocupadas com o que irão comer. Porque, aliás, nós vivemos um mundo incerto. Nós vivemos um mundo que hoje nós estamos comendo, bebendo e aqui cultuando. E amanhã não sabemos o que irá acontecer. Aliás, quando a gente for pegar o carro para ir embora, eu não sei o que poderá acontecer. Nós vivemos no meio de pessoas revoltadas, preocupadas em um mundo incerto. As pessoas estão preocupadas em comer, beber, se divertir, dormir. E elas, apesar de estarem preocupadas e querendo mudanças, elas não querem colocar as mãos para mudar. São poucas as pessoas que querem colocar as mãos para mudar. São poucas as pessoas que querem fazer a mudança. São poucas pessoas. Mas elas estão vivendo os seus caminhos. Elas estão vivendo as suas vidas. Existem coisas aí, essas coisas se confundem com a vida dessas pessoas. Todos nós estamos em um mar, navegando. Mas nem todos, e aliás, são poucos aqueles que sabem para onde estão indo. São poucos aqueles que sabem para onde estão indo. Saulo sabia que estava indo para Damasco, mas não sabia o rumo que a sua vida tinha. Naquele momento, naquele exato momento, ele não sabia qual era o seu futuro, como de nenhum de nós sabe nosso futuro aqui na Terra. Mas aí, no verso 3... Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, tem uma palavra que eu acho bonita aqui. Que é de repente. Não sei como que tá aí, mas aqui fala de repente. 3. De repente, fala como que está aí. Durante a viagem, essa, isso. Ele se aproximava de Damasco, de repente. De repente. É assim. De repente. Em João capítulo 1, verso 9, fala, estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. De repente, brilhou uma luz mais forte que o sol do meio-dia. De repente, sabe, brilhou uma luz mais forte que aquele sol de rachar o coco. E era Jesus. De repente, Saulo cai do cavalo, literalmente. E ele vai ao pó. O evangelho é isso. O evangelho não se trata daquilo que o homem pode fazer. O evangelho não se trata do que homens fizeram. O evangelho se trata do que Deus faz. O evangelho se trata de quando Jesus entra na história. O evangelho se trata de quando Deus intervém. O evangelho se trata de alguém que é soberano, de alguém que não perde o controle, de alguém que vem até nós. O evangelho se trata dos de repente da vida, porque de repente Deus entrou na vida do Gustavo, porque de repente Deus entrou na minha vida, porque de repente Deus abre os olhos do Fábio, porque de repente Deus toca no coração da Mari, porque de repente Deus passa pela sua vida, porque de repente Deus intervém, porque de repente Deus para o homem. Porque de repente, no caminho de Damasco, em Saulo, vivendo a sua vida promíscua, vivendo a sua vida sanguinária, um assassino, de repente, uma luz brilha. Uma luz brilha. Mais forte do que o sol. Mais poderosa do que qualquer outra coisa. Que para o exército de Saulo, para aqueles que estavam andando ali com ele, para ele no meio do caminho, um homem obstinado, violento, sanguinário, é parado por uma luz mais violenta, mais brilhante do que a luz do sol. E ele cai do cavalo, e ele para, e ele vai ao pó, porque Cristo, o Nazareno, porque Cristo, o Rei dos Reis, porque Cristo, a verdadeira luz, ilumina a luz, ilumina a vida de Paulo, ilumina a vida de Saulo. Porque foi de repente. É isso o evangelho. O evangelho não se trata de homens que buscaram a Deus. O evangelho não se trata de homens que fizeram coisas loucas por Deus. O evangelho não se trata de homens que viveram uma vida radical por Deus. O evangelho não se trata de homens santos, porque todos pecaram. Todos pecaram. Davi pecou. Todos, a menos Cristo, tirando Cristo, todos pecaram. Saulo pecou. Os apóstolos pecaram. Pedro negou Jesus. João Batista duvidou de Jesus. Todos eles pecaram. Todos eles falharam. Todos eles são homens fracos. A Bíblia está cheia de homens fracos que viveram uma vida egocêntrica, guiada pelo coração, que leva ao inferno. Mas que, de repente, Jesus veio. De repente, brilha uma estrela sobre Belém. E ali, naquele estábulo, tinha uma criança que chorava. O seu nome era Jesus. De repente, no nosso caminho, na nossa vida, ele veio e interveio. Estamos perdidos, não porque não vamos a lugar nenhum. Estamos perdidos porque todos os caminhos que o nosso coração quer seguir levam ao inferno. Estamos perdidos não porque não temos planos. É porque os planos, segundo os nossos desejos, nossos corações, não levam à vida eterna. Estamos perdidos não porque não temos identidade nenhuma, é porque todas as nossas identidades fora de Cristo, todas as nossas identidades fora de Cristo são distorcidas, são infelizes, são depressivas, ou são, sabe, obstinadas à prostituição, são desgarradas às coisas deste mundo. Mas ele brilha. A sua graça em nossas vidas. A sua graça é irresistível. E quando ele brilha na vida do homem, quando ele brilha na vida de um homem, eu perguntei para o Gustavo hoje, você acredita que o independente químico pode largar as drogas? Ele disse que eu acredito, porque eu também acredito, cara. Porque o maior problema do homem não é as drogas, porque o maior problema do homem não é a prisão. O maior problema do homem não é estar preso num carcerário, estar preso em algum lugar. O maior problema do homem é estar preso no pecado. E eu acredito, porque um assassino mudou. Cristo brilhou na vida do coração dele. Cristo brilhou no coração da vida de Paulo. E ele foi ao pó, ele se rendeu. Ele se rende ali. Quando Cristo brilha em nós, nós vamos ao pó. Quando Deus apareceu para Isaías, ele, ai de mim, porque os meus lábios são impuros. E ele se rende diante de Deus. Quando Deus aparece para Daniel, ele se rende diante de Deus. Quando Deus aparece para Moisés, sabe, Moisés fica pálido, ele se rende ali. Porque nossos corações tremem diante de um Deus poderoso. Nós caímos por terra. Se rendemos a Ele. Paulo não conhecia Deus. Ele tinha as escrituras em suas bocas. Ele tinha em seus lábios. Mas ele não conhecia Deus. Ele não conhecia os seus planos. Ele não conhecia Cristo. Ele perseguia Cristo. Ele era um inimigo de Deus. Ele era um perseguidor de Cristo. Ele não queria ir a Cristo. Sabe por quê? Porque nenhum pecador deseja a salvação. Porque nenhum pecador deseja a santidade. Porque ninguém pode vir a Cristo se não for o Pai que o enviar. Porque ninguém, sabe, que ninguém pode ir até Ele se não for Deus que o atrair, se não for Deus que o chamar. Porque o homem pode conhecer a palavra sem conhecer a Deus. E aí, estamos diante de um homem rendido. Estamos diante de um homem ajoelhado diante de Cristo. O propósito da Bíblia é esse. De nos levar de volta a Deus. A Bíblia nos põe face a face com Deus. E o livro de Efésios é um desses livros fabulosos. Porque Efésios nos coloca face a face com Deus. Com o que Ele faz, com o que Ele é. Efésios é o livro que expõe as doutrinas de forma sublime. O assunto do livro de Efésios é Deus. E nós estamos aqui diante de um cara que escreveu o livro de Efésios, Paulo, que teve um dia assim, um dia que ele esteve face a face com Jesus. E quando ele esteve face a face com Jesus, ele se rende. E o propósito da Bíblia é esse. Não de fazer nós, homens letrados e orgulhosos, e olha, eu sei a doutrina A, mas B, mas C. Mas o propósito da Bíblia é de nos fazer rendidos a Ele. Em Adão, nascemos longe de Deus. Mas em Cristo, Ele nos reconcilia. Em Cristo, Ele nos reconcilia. E agora, Paulo, ou agora Saulo, quando ele está diante de Jesus, Jesus fala o que para ele? Porque me persegue. Porque me persegue. Ele faz o quê? Ele faz a gente encarar quem somos. Ele faz a gente encarar a nossa identidade sem Ele. Quem você é sem Cristo? Ele nos mostra a nossa realidade. E logo em seguida, ele fala o quê? Então, vá. Porque alguém te dirá o que fazer. Então, vá. O encontro com Cristo marcante é assim, porque quando a gente olha para Ele, a gente vê quem a gente somos. A gente nos encontra com a nossa identidade sem Ele. E a gente ganha uma nova. E é o livro de Efésios que a gente vai começar, que eu irei pregar expositivamente ele. E eu queria ler com vocês Efésios 1. Efésios capítulo 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Então, Paulo, apóstolo de Cristo. Agora, ele não é mais Saulo, ele é Paulo. Mas não é apenas Paulo, ele é o apóstolo de Cristo. Ele pertence a Cristo. Ele não pertence a si mesmo. Ele não vive para si mesmo. Ele agora vive uma vida digna de quem pertence a Cristo. Ele vive uma vida digna de quem pertence a Cristo. Porque ele agora pertence a Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, é comissionado, é enviado. Porque apóstolo vem do verbo apostelém, né? De enviado, de assassino agora, ele é proclamador do evangelho. Do terror para a paz, porque agora ele proclama a paz, ele proclama o evangelho da paz. Agora as pessoas desejam que ele vá até eles, porque desejam que Paulo vá até eles, porque Paulo escreve nas cartas que Roma deseja, ou ele deseja ir a Roma, mas ele escreve, né, de outras igrejas que desejam ver Paulo. A igreja de Filipenses envia Epafrodito para poder ver Paulo. Eles desejam ter Paulo por perto, porque agora do terror é a paz. Porque da morte para a vida, porque alguém de assassino, ele prega o evangelho para que outros tenham vida. Do ódio para alguém que é cheio de amor. Paulo, apóstolo de Cristo. Porque agora ele não tem, o poder dele não é jurídico. Porque agora o poder dele não é de homens. Porque agora as cartas que ele carrega não são cartas assinadas por sumos sacerdotes. Não. Porque agora o poder que ele carrega nas mãos não é espada. O poder que ele carrega agora em seu coração é o poder de Cristo que opera em nossas vidas. É o Espírito Santo que habita em nós. É o poder de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo. Paulo, apóstolo de Cristo, de alguém que estava perdido, agora ele não está perdido. Porque o foco dele agora, o alvo dele agora é Cristo. De uma vida incerta, não sabendo o que vai acontecer com sua vida, quando a morte chegar, ele agora vive uma vida segura, sabendo que quando a morte chegar, ele encontrará Cristo. Como ele diz em Filipenses, que morrer para mim agora é lucro. De uma vida incerta, ele vive uma vida segura. E não foi pela vontade dele. Porque de repente brilhou a luz verdadeira na vida dele. E ele reconhece isso. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Foi pela vontade de Deus. Porque Deus o chamou. Deus lhes deu uma nova identidade. Deus lhes deu um nome. Deus lhe deu uma missão. Deus lhe deu o poder. A Bíblia não fala de homens, mas fala de um Deus que dá a homens. que não merecem. Que não merecem. Paulo, na verdade, merecia prisão perpétua. Paulo merecia a pena de morte. De tantas pessoas que ele matou, que ele assassinou. Mas o evangelho é a respeito de Deus. Deus nos amou. Deus enviou seu filho. Deus ressuscitou o terceiro, ressuscitou Jesus. Deus nos chama. Deus nos salva. Deus opera em nós uma obra. É Deus. O evangelho fala de Deus. E aí, quando a gente compreende tudo isso, da nossa boca, do nosso coração, sai um louvor verdadeiro. Nós o adoramos. No verso 3, ele diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele fala: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus. Ele vai falando as verdades assim, sabe? E de repente ele para: bendito seja Deus. É legal o livro de Efésios por causa disso. O livro de Efésios era a carta favorita de João Calvino. E não é uma carta que fica discutindo as coisas. Ele só expõe as coisas. Ele expõe e louva. Então ele vai falando das verdades, das doutrinas, vai falando sobre Deus, e de repente ele para e: bendito seja Deus, aleluia, glória a Deus. Meio pentecostal esse livro. Então nós teremos um tempo bem pentecostal na nossa congregação. Então ele começa a falar de Deus e: glória a Deus, aleluia, bendito seja Deus, nós o adoramos. Nós o adoramos porque, como diz Jonathan Edwards, nenhum pecador jamais desejou ardentemente a salvação. Nenhum cristão jamais acordou do frio espiritual, a não ser que, de repente, a não ser que a verdade tenha afetado seu coração. A não ser que a luz verdadeira tenha brilhado em sua vida. A não ser que, de repente, Deus veio. Deus veio. Te chamou pelo nome e diz: olha, você agora tem uma identidade. Você é meu filho. Você agora tem uma missão: proclamar o evangelho. E agora você vai estar satisfeito nisso. Porque eu sou a sua satisfação. Eu sou a sua segurança. Eu sou o seu porto seguro. Porque agora nós navegamos. Nós estamos navegando ainda. Remando, mas com o nosso coração no porto. Com o nosso coração no porto, porque nós desejamos voltar para casa. Porque nós desejamos o céu. Porque nós desejamos a Cristo. Com o nosso coração em Cristo Jesus. Se estávamos perdidos, como Saulo também, em sua viagem, em alguma viagem da vida, agora não estamos mais. Sabe, o que eu percebo é que na vida cristã é que algumas vezes parece que a gente esquece de Deus, sabe? Parece que a gente, como posso falar, A gente não está perdido no sentido de salvação, porque eu creio que Deus não nos perde. A questão não está na gente, vocês entendem? A questão não está em mim. A questão não está naquilo que eu posso fazer para me permanecer firme. A questão está que Ele é o bom pastor, que não vai deixar suas ovelhas ficarem perdidas. Eu fico feliz quando Jesus chama a responsabilidade para ele nesse texto. Ele fala, eu sou o bom pastor. Que não deixa as ovelhas perdidas. Mas parece que às vezes a gente é que nem aquela ovelha perdida. Que está no pasto tranquilamente e de repente a gente vê um pasto mais verde. E a gente vai correr atrás da grama mais verde. E a gente acaba caindo em algum buraco. E a gente acaba caindo em algum abismo. Certamente ele virá até nós. Certamente ele virá até nós. Mas tem momentos que parece assim, sabe? Estamos perdidos em algum vale. Estamos perdidos em algum lugar. Estamos perdidos. Longe. Longe das bênçãos de Deus, longe da graça dEle, longe da misericórdia dEle. Mas que nós possamos clamar a Ele. Vem, Senhor, me salvar. Vem, Senhor. Vem com Teu amor me salvar. Vem me tirar dessa. Vem tornar o meu coração quente. Vem tornar, sabe, essa minha angústia em paz. Vem me buscar. Vem me buscar, porque nós não temos força para caminhar. Mas Ele nos dá força. Ele nos pega pelo colo. Ele nos leva a lugares tranquilos. Mesmo em tempos de tempestade. Mesmo em tempos de tempestade. Eu sei que a caminhada não é fácil. E eu às vezes me pergunto, sabe? Hoje mesmo foi um dia que eu fiquei me perguntando, será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou indo para o lugar certo? Será que... A minha vida se confunde um pouco com a de Paulo, em certo sentido, né? Porque eu gastei parte da minha vida na igreja. E às vezes você vê tudo se desmoronar, sabe? Às vezes você vê as coisas do jeito que tá. E eu me pergunto às vezes. Mas sabe do que precisamos? De Cristo. Porque Ele nos dá certeza das coisas que são loucas para as pessoas. Ele nos dá certeza daquilo que é inconcebível as pessoas compreender. Porque Ele completa a nossa alma. Já parou para pensar que a vida que Paulo caminha após um encontro com Cristo é totalmente bagunçada? É totalmente... maluca. Ele não tinha um lugar para morar. Ele ficava viajando. Ele não tinha um lugar para ficar. Ele passa fome. Ele passa frio. Ele é apedrejado. Ele é açoitado. Ele é abandonado por uma pessoa. Ele é traído. Ele é esquecido pelos aqueles que ele ajudou a caminhar o evangelho. Ele é recebido com ingratidão. Para no fim de tudo ele dizer, morrer para mim é lucro. Para no fim de tudo ele dizer, eu combati o bom combate. Porque Cristo, para ele, era a satisfação plena. E ele realmente era satisfeito nisso. Porque Deus operava uma obra em seu coração. Que Deus possa operar uma obra em nossos corações. Que Deus possa operar uma obra poderosa em nossas vidas. Para que nós possamos ser encontrados por Ele. Interessante que o salmo que o Fábio leu, ele fala assim, vou ler aqui. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Como que está a sua versão? É a mesma, né? Mesmo. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quantas muitas águas se levantarem, elas não atingirão. Então, que a gente possa orar, sabe, a Deus. Enquanto a gente pode achá-lo, enquanto a gente pode ser encontrado por Ele. Para que tudo isso venha a ter sentido. Para que tudo isso venha a ter sentido. Eu acho que essa é a maior crise que alguém pode ter. Fazer alguma coisa que faça ter sentido. E eu creio que tudo isso tem sentido. Mas desde que Ele esteja em tudo isso.